Eu vou viver na solteirice, tomando minhas cachaças e uma dose de uísque, uma cerveja gelada, uma dose de gin. Já te servi demais com visto aqui de mim. Demais com...